Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Laurindo Almeida. O brasileiro é tido como um povo musical, mas para a massa de ouvintes, música só se digere associada a um componente de poesia ou de coreografia. Consequentemente, com pouquíssimas exceções, só a música popular cantada domina o imaginário popular. Grandes músicos como Tom Jobim ou Baden Powell tiveram de usar suas desprivilegiadas vozes para se fazerem reconhecidos. Talvez isso explique a total ignorância que temos de um dos nossos músicos mais universalmente respeitados. Como compositor e instrumentista, ele transitou com enorme desenvoltura entre a sala de concertos, o rádio e os clubes de jazz. Recebeu nada menos que 6 Grammys em várias categorias, o que o faz o campeão brasileiro em prêmios Grammy, à frente até de Tom Jobim. As enciclopédias de música são unânimes em qualificá-lo como um dos violonistas mais influentes do século XX. Este ilustre desconhecido é Laurindo Almeida. Ouvimos de Laurindo Almeida Crepúsculo em Copacabana, interpretada pelo autor, uma gravação de 1956 que já demonstra a atmosfera contemplativa e a harmonia tateante que seriam as marcas registradas da Bossa Nova alguns anos mais tarde. Laurindo José de Araújo Almeida Nóbrega Neto nasceu em 1917 em Miracatu, perto de Santos, numa família de 8 filhos. O seu pai era ferroviário e sua mãe tocava piano, e foi com ela que ele aprendeu música. Mas muito cedo ele gostou mais do violão da irmã e aprendeu a tocar mais ou menos sozinho. Em 29 mudou-se para São Paulo e em 32, aos 15 anos de idade, ele lutou e foi ferido na Revolução Constitucionalista. Enquanto estava hospitalizado, ele recebeu uma visita de Garoto, que era apenas 2 anos mais velho e já era um músico muito conhecido, e isso o animou a se tornar um músico profissional. Esperando encontrar um mercado de trabalho maior, ele mudou-se para o Rio em 36. não demorou e encontrou trabalho em cassinos, em cruzeiros e na rádio Mairink Veiga, onde ficou por 11 anos trabalhando com artistas como Pixinguinha e Radamés Inátaly. São desta época suas primeiras gravações e alguns sucessos populares cantados por Orlando Silva, Aracy de Almeida e Carmen Miranda. Boa. A sua voz é desclassificada, não tem ritmo nem nada, você não entoa. Você nasceu foi para ser granfina, andar na sede e discutir francês. Se compenetra que o samba é alta voz, é pra nego de chota que não fala inglês. Você tem prosa, mas é só conversa, você não está morando dentro da muamba. E ainda pensa que é dessa maneira que a gente vira estrela, prima dona do samba. O samba exige tal simplicidade, é justamente o que você não tem. Eu desejava que você soubesse que o samba é a prece do João Ninguém. Você queria aprender o samba, mas sua cabecinha não deve andar boa. A sua voz é desclassificada, não tem ritmo nem nada, você nem toa. Você nasceu foi para ser granfina, andar na sede e discutir francês. Se compenetra que o samba é alta bossa, pra nego de chota que não fala inglês. Aprender o samba, mas sua cabecinha não deve andar boa. A sua voz é desclassificada, não tem ritmo nem nada, você nem entoa. Você nasceu foi para ser granfina, andar na sede e discutir francês. Se compenetra que o samba é alta voz, é pra nego de choça que não fala em inglês. Ouvimos de Laurindo Almeida, Você Nasceu para Ser Granfina, interpretada por Carmen Miranda. Laurindo aparentemente nunca teve instrução continuada. Há rumores de que tem estudado com Isaías Sávio em São Paulo, mas a parte mais substanciosa de seu aprendizado foi feita no palco e à frente dos microfones observando seus colegas. Em 1938 formou com Garoto o conjunto Cordas Quentes, que acompanhou dezenas de gravações de estrelas da Odeon, como Dorival Caymmi e Ari Barroso. Laurindo foi pelo resto da vida um grande defensor da obra de Garoto. Em suas gravações ele seduz o ouvinte com esse balanço discreto e um acabamento muito fino que é característico da obra de Garoto. Thank you. Ouvimos de Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, Choro Triste e Nosso Choro, interpretados por Laurindo Almeida. É um disco de 57, menos de 2 anos depois do falecimento de Garoto, e para mim, ao menos, é um dos melhores discos de Laurindo. O trabalho como músico de suporte era divertido, mas Laurindo tinha maiores ambições. Em 46, o presidente Dutra decretou o fechamento dos cassinos e deixou milhares de músicos desempregados. Foi a conta. Em 47, Laurindo se mudou para os Estados Unidos e nunca mais voltou para o Brasil. Thank you. Ouvimos de Radamés em Atali o choro Alma Brasileira, interpretado por Laurindo Almeida e Charlie Bird tocando violão. Fixando-se em Los Angeles, Laurindo viveu a época de ouro das big bands e foi contratado pela orquestra de Stan Kenton. Laurindo Almeida é considerado o introdutor da técnica do violão clássico, com cordas de nylon e com estilo polifônico sem palheta, no jazz. Isso espalhou a sua fama de tal forma que a sua lista de parcerias parece um quem é quem do jazz e cobre 40 anos de atividade, inclui desde Larry Coryell até o Modern Jazz Quartet. No início dos anos 50, ele formou o LA 4. LA são tanto as iniciais de Los Angeles quanto de Laurindo Almeida. E com esse grupo ele popularizou o que ele chamava de samba jazz. Seus três LPs em parceria com Bud Shank, chamados Brazilians, são geralmente creditados como os primeiros discos em estilo de bossa nova, só que 10 anos antes da ida de Jobim e João Gilberto a Nova York. Ouvimos de Laurindo Almeida, Brazilians número 1, interpretada pelo Violão Camaratrio, composto por Henrique Pinto, João Luiz Rezende e Ivan Klaus. Realmente, Laurindo fez a América em muito pouco tempo e até o momento pode parecer que ele se dedicava exclusivamente ao circuito do jazz. Nada mais equivocado. Ele construiu uma sólida reputação como concertista nos Estados Unidos e, a não ser que eu esteja muito enganado, Laurindo Almeida foi o primeiro verdadeiro concertista de violão brasileiro, com um repertório sólido, bem cuidado. E, de fato, seu primeiro Grammy veio em 1961 para o disco Reveries, onde toca seus próprios arranjos de música clássica para dois violões, fazendo dueto consigo próprio em playback. Parece receita para o desastre, mas ouça um resultado. Thank you. Ouvimos de Isaac Albéniz, tango espanhol, num arranjo para dois violões, interpretado por Laurindo Almeida, em dueto com Laurindo Almeida. No mesmo disco, uma despretensiosa peça para três violões, chamada Descantos, ganhou o Grammy de Melhor Composição Clássica. O detalhe é que esta categoria, neste ano, teve um empate com Igor Stravinsky. Ouvimos de Laurindo Almeida, Descantos para três violões, interpretada pelo autor. Nos anos seguintes, Laurindo receberia mais três Grammys, tanto de música clássica como de jazz instrumental. Ele se tornou um popular músico de estúdio e participou de cerca de 800 trilhas sonoras de filmes, entre eles O Poderoso Chefão, Viva Zapata, Camelot, Agonia e Êxtase, e chega até a aparecer pessoalmente tocando violão no final do filme Nasce uma Estrela com Judy Garland. Duas dessas trilhas sonoras foram premiadas com o Oscar. Laurindo Almeida, como intérprete de música clássica, era surpreendente. Sem ter os recursos técnicos de um virtuoso como Segovia, ele conseguia fugir das dificuldades com malícia. Sempre tocava com uma certa discrição, um toque de charme, um volteio inesperado de frase, que tornam suas gravações muito dignas de atenção. O que é ainda mais impressionante é a quantidade de música que este homem tocou. Sem contar centenas de composições, milhares de arranjos, acompanhamentos de música popular, ele tinha um repertório de concerto imenso. Nos anos 60, ele chegou a lançar 3 ou mais LPs por ano, cobrindo uma porção significativa do repertório do século XX, além dos estándares de jazz e da música de filmes. a minha gravação favorita é a das danças do compositor uruguaio Carlos Pedrel. Ouvimos do compositor uruguaio Carlos Pedrel a última das três danças das princesas cativas, Betsabé, interpretada por Laurindo Almeida ao violão. Laurindo é responsável pela primeira gravação do Concerto de Villa-Lobos e pela disseminação da obra para violão de Radamés Inátali, de quem gravou várias obras de envergadura. A gravação mais curiosa é desta suíte popular brasileira para piano e violão elétrico. Inátali gravou a parte de piano no Brasil, enviou para Laurindo na Califórnia e ele tocou a parte de violão com piano em playback. E é uma obra contagiante. Ouvimos de Radamés Inátali o quinto movimento, Baião, da suíte popular brasileira para violão elétrico e piano, tocada por Laurindo Almeida ao violão e Radamés Inátali ao piano. Como compositor, a obra de maior fôlego de Laurindo Almeida é o primeiro concerto para violão e orquestra. De acordo com suas próprias palavras, ele se inspirou no esquema de ritornelli dos concertos de Vivaldi e quis fazer tudo de acordo com as regras, mas a um dado momento a música tomou conta e ele quebrou as regras sem querer. De qualquer forma, apesar de eu não simpatizar muito com essa linguagem meio híbrida, é um concerto muito bem construído, repleto de melodias memoráveis, sumamente bem feito para o violão e que nunca cai num gosto fácil. Thank you. Thank you. Ouvimos de Laurindo Almeida os dois primeiros movimentos, Moderato e Larghetto, do primeiro concerto para violão e orquestra, interpretado pelo autor Laurindo de Almeida ao violão e pela Orquestra de Câmara de Los Angeles, regida por Elmer Ramsey, numa gravação de 1979. Laurindo Almeida gozou em seus últimos anos do genuíno respeito de todos os colegas, fossem músicos de jazz ou violonistas clássicos. Recebeu inúmeros prêmios ao redor do mundo, mas no Brasil, infelizmente, ele só recebeu a Ordem do Rio Branco do Itamaraty. Eu tive o grande prazer de conhecê-lo em Havana, em 1990. Era uma pessoa extraordinariamente gentil e de finas maneiras. Falava português com sotaque e sua música também já tinha assimilado um pronunciado sotaque americano. Eu não pude deixar de refletir que Laurindo talvez tenha sido ignorado pelo Brasil por ter feito um imenso sucesso nos Estados Unidos à custa de uma certa pasteurização de seu estilo, um pouco do mesmo jeito que aconteceu com Sérgio Mendes. Laurindo continuava trabalhando no estúdio até duas semanas antes de falecer, em 1995, aos 77 anos. Eu sempre lembrarei das palavras de Léo Brauer, o grande compositor cubano, na homenagem que fez a Laurindo, dizendo que no auge de sua carreira, as suas gravações eram tão conhecidas em Cuba quanto as de Segóvia, e que nas Américas, tocar violão clássico era tocar como Laurindo Almeida. Nossos agradecimentos a Gilson Antunes pela consultoria, e a Luciano Lima, André Grovaldi, Eugênio Reis e Ronuel Simões por fornecerem gravações para este programa. Se quiser enviar o seu comentário, por favor escreva para violão@culturafm.com.br. Muito obrigado pela audição e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão com Fábio Zanon. Gravação e montagem Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.